O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Esse nosso programa, ele tinha anteriormente o nome Homem Universal, baseado na obra de Norberto Kepp, que leva o mesmo nome. No momento, nós estamos utilizando o nome Stop à Destruição do Mundo, porque o trabalho de Norberto Kepp, psicanalista, filósofo, cientista social, autor de tantos livros sobre a psicopatologia e a sociopatologia, é especial para que a humanidade se conscientize de seus problemas e possa brecar um pouquinho a destruição que está se passando. Não só no sentido ecológico, porque o ser humano destrói milhares de espécies animais e vegetais a cada ano, mas também o que o ser humano está fazendo consigo mesmo, né? Com a sua saúde, com as suas cidades, com a sua economia, com a sua qualidade de vida, que pelo que a gente pode observar, está dia a dia pior. Mais violência, mais droga, mais pobreza, mais guerra, mais desespero, mais depressão, mais remédios. Então, o trabalho de Kepp é como uma luz que surge nessas trevas, né, que se encontra a sociedade atual, para que o ser humano tenha uma esperança. Recentemente, o Dr. Norberto Kepp lançou um livro chamado Bíblia Trilógica, que é a compreensão científica dos ensinamentos da Bíblia judaica, da Bíblia cristã, de toda a espiritualidade do mundo de até então. Ele trata de questionamentos que estão na mente de cada cidadão, cada indivíduo. Eu vou ler para vocês aqui alguns aforismos que tem nesse livro, porque é absolutamente incrível se vocês refletirem sobre cada uma das coisas que ele afirma aqui. Por exemplo, a questão não é procurar o bem, mas verificar por que não o queremos. Então, Kepp propõe que o sofrimento, a doença do ser humano, e ele verifica isso na experimentação, que o ser humano não quer o bem. Por incrível que pareça, nós sofremos, temos angústia, depressão e doenças, porque nós somos invertidos, nós temos uma vontade ao contrário. E a nossa vontade nos leva para o mal, para a incerteza, para a falta de esperança, e para o sofrimento e para a dor. Então, aqueles que quiserem entender de uma forma bem límpida, clara, que vai lá no fundo do nosso ser, o que se trata, essa mensagem trilógica, não deixam de fazer o seu pedido. Bíblia Trilógica, de Norberto Kepp, da editora Próton, nos telefones da CITA, código 11 de São Paulo, 3032-3616. 3032-3616. Nós estamos situados na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Dr. Kepp, esse livro do senhor está encantando as pessoas que o leem. Eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor considera essa talvez a sua principal obra ou não existe uma principal obra? Mas sempre o último livro, né? É um resumo e uma continuação dos primeiros livros. Então, deve ter elementos assim mais desenvolvidos do que, em geral, tem nos outros livros. Eu sei que o pessoal fala que é uma delícia de ler. Eles começam a ler e não conseguem parar. Porque é uma maneira que eu encontrei de entender mais o que fala a teologia, né? Geralmente, a respeito de Cristo, a respeito do bem, do mal, né? É um estudo mais aperfeiçoado, experimental, esse no sentido assim científico, sobre os conhecimentos, então, que a Bíblia verdadeira nos deixou. Agora, como estamos aqui com várias pessoas, eu gostaria mais que os outros falassem hoje. Então, vamos começar com quem? pela sueca, pela Helena, o que, que a Helena teria a falar sobre esse trabalho trilógico? Então, eu estou verificando assim, que muitas das minhas amigas na Suécia, por exemplo, pessoas que trabalham na mídia, por exemplo, eles querem muito ser felizes, né? Só que eles buscam essa felicidade através de assim, festas, um namoro, sempre algo externo e sempre algo voltado só para o próprio egoísmo, né? É o que o ser humano faz em geral. O senhor coloca no seu trabalho a importância do bem, de fazer o bem. Por exemplo, aqui no seu livro O Homem Universal, a senhora escreve assim, que não há dúvida que todo ser humano procura a felicidade como seu fim último, sendo que ele se localiza no bem, de maneira que pessoa alguma poderá ser feliz se não praticá-lo, provando que a finalidade suprema está de acordo com a realização do bem. Quer dizer, se a pessoa não se empenha em ser boa, de fazer o bem, de trazer a verdade para o mundo, ela nunca vai ser feliz. Então, esse é um segredo que o senhor traz, eu acho que é muito valiosa. Inclusive, isso lembro que eu escrevi na Bíblia Trilógica sobre a orientação de Cristo, né? Essa orientação fala, né? Cristo mesmo fala que o ser humano deve procurar as coisas do alto e não as coisas assim do ínfimo, né? As coisas menores. É que procurando as coisas do alto é que o ser humano sobe, né, no bem, sobe na felicidade, em todos os elementos, assim, vamos dizer, mais compatíveis com o ser humano. Tem uma definição até do Aristóteles que fala que o ser humano é um animal racional. Veja que é uma definição para rebaixar o ser humano. O ser humano, a gente devia falar, é um espírito, vamos dizer, que tem também corpo, né? Então, o ser humano é um ser espiritual mais próximo aos anjos do que, é claro, né, aos animais, que são elementos muito mais inferiores a nós do que essa definição fala. Agora, vamos ver agora o que, que há. Luciara tem a falar, ela é professora principalmente de criança e tem uma grande experiência na França, em Portugal, nos Estados Unidos, sobre a trilogia. O que, que ela quer falar? De crianças pequenas e grandes, né, Luciara? Isso. Então, doutor Kepp, esse livro que eu acho que está deliciando, como a doutora Cláudia falou, da Bíblia Trilógica, então o senhor coloca três partes, né? O inferno, o purgatório e o céu. Então, ontem a gente estava estudando a primeira parte do inferno, em que fala, o senhor tem um capítulo que o senhor fala que o poder é perigoso, porque ele deixa livre a patologia. Então, nós estávamos estudando a diferença, né, que tem aquele Lord Acton, que ele falou que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, a gente estava estudando que, vendo como a diferença que o senhor coloca. Não é que o poder corrompe, mas é que a pessoa, quando pega o poder, ela abre, toda a patologia dela sai. Se ela não for analisada, né? Isso. Então, aí a gente vê todos esses problemas sociais que existem, porque o quanto fica perigoso, né? Uma pessoa perigosa com poder. E, ao mesmo tempo, se uma pessoa é boa, ela também vai fazer coisas muito boas. Então, o trabalho do senhor até na libertação dos povos, né? De colocar pessoas boas no poder. Então, nós estudamos ontem, foi muito bacana ver o quanto que isso tem uma aplicação social incrível. De ver como que o poder corrompe, né? Como que as pessoas estão abrindo e soltando toda a corrupção que tem dentro e o quanto ela, a pessoa boa também pode fazer coisas belíssimas na sociedade. Sabe a minha ideia a esse respeito? Que todo candidato a um cargo público, por exemplo, na política, deveria ser internado assim durante um mês num hospital. Eu não falo tanto psiquiátrico, mas no hospital de psicoterapia, para se conhecer na patologia. Aí a pessoa seguraria a sua patologia, porque a doença todo mundo tem, né? O que se fala que o indivíduo é mais são, é porque ele segura mais a doença. Então, se a pessoa conhecer a sua doença, ela um dia vai ser poderoso, assim, para o bem e não para o mal, né? Que toda pessoa que pega os poderes vai por cima do povo, né? Vai por cima do bem comum. Agora, temos aqui um médico que trabalha há 30 anos nesse campo. Agora, ele é muito desiludido com a medicina organicista. Vamos ver o que ele vai falar, doutor Ademar. Então, doutor, é porque a gente nota que, por causa dessa questão do poder muito forte, né, praticamente a medicina ela virou assim algo terrível, não só para os pacientes, como para os médicos também. Né? Não é à toa que o médico é um dos profissionais que mais se suicida. Não só pelo sistema como o paciente é tratado, mas pela visão assim somente para o lado organicista. E uma coisa que eu estava lembrando que o senhor falou a semana passada é com relação à questão da estética, né? A questão da beleza em si. Porque uma das coisas que colabora assim, para a doença do ser humano é estar desligado dessa questão estética, da beleza, da natureza. Então a gente nota que inclusive a doença é uma fuga da estética. Né? Eu estava pensando num caso de um tumor ou qualquer doença, a pessoa fica totalmente deformada da essência dela. E aqui, né, aprendendo com o senhor, a gente nota que a estética está ligada ao quê? À verdade. E a verdade está ligada à conscientização dos erros em si. Então, se a pessoa não tem esse contato interior com o próprio interior dela, com a parte boa também, bela e verdadeira, ela acaba, sim, caindo na doença. E o sistema que a gente tem atualmente, dentro dos hospitais ou em qualquer local, é para oprimir o indivíduo. É um sistema, assim, de alienação, neurótico. Então, o que torna o indivíduo mais doente. Então, veja, né, que o senhor falou que o médico, em geral, é a profissão mais que se suicida. Então, a gente pode dizer que ele também suicida seus clientes, né? Tem até um médico inglês que escreveu um livro, ele é médico, né? Ele escreveu um livro dizendo assim, como evitar que o seu médico o mate? É uma coisa meio forte, né? Mas a questão tem que ser vista nesse prisma, porque agora nós temos uma epidemia de gripe no Brasil, né, em São Paulo, não sei se no mundo todo tem também. Mas só as pessoas mais conscientes é que aguentam melhor essa epidemia que é violenta. A pessoa tem que se acamar, né, tem que tomar medicamentos, coisas assim para aguentar essa gripe que está passando. Agora, vamos ver a Selma. A Selma, ela atende psicanálise há muito tempo. Foi psicanalista na França, foi psicanalista também em Portugal e agora no Brasil. O que a Selma tem a dizer da análise trilógica? Então, justamente eu estava vendo aqui, né, doutor Kepp, que todo esse trabalho do senhor da trilogia analítica, levando o ser humano assim a se relacionar, a se conhecer o seu próprio interior, também promove assim um resgate do relacionamento com Deus. E o senhor mostra, né, que a existência humana constitui uma viagem para a eternidade, uma coisa que eu acho muito bonita. E na prática, nós notamos assim que numa análise bem-sucedida, o cliente volta a ter muitas daquelas sensações que ele tinha na infância, especialmente experiências espirituais ligadas com Deus, ligadas com a transcendência boa. Porque a criança, ela é muito mais próxima, né, da essência assim, divinal que todos nós temos. E então, o ideal é esse tipo de sensação, de voltar a ter aquele contato inicial com Deus e perceber que o ser humano é um ser, vamos dizer, também divino, né, Selma? Exatamente. O senhor explica que nós temos essa natureza divinal, né? A nível de verdade, bondade, estética, que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, tudo está no nosso interior. E a criança vive mais isso, e aos poucos nós vamos abandonando tudo isso. Então, esse resgate que a análise trilógica permite, né, proporciona, eu acho de uma beleza incrível isso no seu trabalho. Sabe que a questão da psicoterapia, se ela é mais próxima da fisiologia, né, da medicina organicista, é uma psicoterapia mais fraca. Então, um dos motivos porque Freud não conseguiu dar um desenvolvimento muito grande à psicoterapia, ele sofreu um impasse, né, nessa análise da vida psíquica mais ligada à vida sexual. Foi porque ele era médico, neurologista. Então, ele ficou muito apegado a questões assim organicistas e não entrou nessa parte teológica. Aliás, ele próprio se dizia ateu. Então, o que eu quero dizer com isso, né? É que a psicoterapia é muito mais próxima da filosofia real, né? Como Bertrand Russell falou, que a filosofia mais perfeita é a filosofia escolástica, essa que veio da Idade Média, né? Essa que é, Tomás de Aquino, que Agostinho, que esses autores fizeram. Então, para tratar o ser humano, temos que tratá-lo como um ser mais próximo de Deus, né? Mais próximo de coisas altas do que próxima aos animais, aos seres inferiores. Aliás, muitas escolas de, vamos dizer, de psicologia que formam psicólogos costumam comparar o ser humano aos animais, vendo, por exemplo, a conduta do rato e comparando com a do ser humano. Mas a questão é que nós não somos ratos, né? E nós temos uma consciência que o rato não tem. E nós temos elementos superiores, que só os seres celestes, né, celestiais, é que tem, como os anjos, por exemplo. Agora, vamos ver o que, que o Léo, né, analista de Londres, tratou de um monte de gente lá. Está triste porque teve que abandonar, né, Londres. O que, que ele acha da trilogia? Ah, é uma, o seu trabalho, né, que é a trilogia, é uma coisa assim excepcional. Eu convido o leitor a saber mais nesse livro seu, A Bíblia Trilógica, porque eu acho um aspecto interessante que o senhor aponta aqui com relação à espiritualidade, é que muitas vezes o ser humano fica orando para Deus ajudá-lo e pede isso, pede aquilo. E nesse livro o senhor explica que nós temos que ver a nossa parte, que Deus já está dando tudo, e já deu tudo do que a gente precisa. Então o senhor está mostrando esse lado da Bíblia que nós temos que fazer, ver o quanto a gente está rejeitando tudo isso. Então tem um capítulo que o senhor fala: a humanidade é doente porque não sabe que rejeita o bem. E explica, né, que a humanidade não quer perceber que a vida infeliz que tem é uma escolha sua, estando impregnada em sua filosofia de vida, nos costumes, em toda a sua maneira de viver. E enquanto a humanidade não conscientizar tal conduta, não conseguirá alcançar sua felicidade, porque Deus já está dando essa felicidade. Mas se a pessoa nega pela inversão, então a oração não vai ter muito sentido, né? E o senhor explica que esse contrassenso esclarece bem a que ponto a humanidade chegou, pois com o processo invertido faz com que coloque o desumano acima do humano, dando mais valor à avareza, à megalomania, à preguiça, à glutonaria, tudo isso que causa a nossa infelicidade. Então, eu acho que esse aspecto dessa Bíblia trilógica é um aspecto novo, que é o nosso lado da Bíblia que a gente tem que fazer. Não é, Léo, a questão... Com essa Bíblia trilógica, o Dr. Kepp está trazendo justamente essa transcendência de volta para o povo. Eu acho tão incrível isso. Ele está tirando todas essas questões de poder e de tudo e trazendo a espiritualidade para o povo. Isso eu acho incrível. Porque geralmente as religiões são segmentadas, né? É uma parte da sociedade. Tem a educação de um lado, o direito de outro, a medicina de outro, a psicologia, a religião, compartimentalizada, né? E nesse livro, A Bíblia Trilógica, o Dr. Kepp explica bem que a espiritualidade é algo que a pessoa vive normalmente na sua vida, quer ela seja religiosa, quer ela não seja, porque a vida psíquica é a vida espiritual. Então todo mundo está na vida espiritual, só que precisa ver se é uma vida espiritual saudável ou que vai trazer doença, desespero, agonia e até inferno, né? Aqui mesmo na Terra. Então, eu acho que eu tenho um exemplo aqui que vai encaixar bem. É um exemplo de terapia do livro O Homem Interior, né? De autoria do Dr. Kepp, que vai ilustrar. Então, o diálogo é o seguinte. Penso que se falar a verdade, não terei bom resultado. Neste caso, a senhora pensa que a mentira é que a ajuda, diz o analista. Assim eu penso. Mas a senhora não acha que tudo o que fizer aqui se trata de uma preparação para a eternidade? Perguntei. O analista, né? No caso, Dr. Kepp. E ela respondeu, não tinha pensado nisso. Então, eu acho que isso ilustra bastante, né, Léo, essa nossa maneira de viver, muito desvinculada do que vai ser a eternidade. Então, a pessoa nunca para pensar que o que ela faz aqui no dia a dia, como age, o que pensa e o que sente, é que estão determinando a vida para todo sempre. Então, cada vez que nós entramos na mentira, na maldade, na máscara, etc., nós estamos nos afastando da nossa essência original e no que seria bom termos para a nossa eternidade. Né? Acho que o Ademar queria dar uma mensagem também para os ouvintes. Então, eu gostaria de complementar, porque se a pessoa não entrar nessa questão da consciência de se ver um pouco melhor, aí acaba caindo, né, na doença. E o que a gente nota no hospital, né, no sistema de saúde, que ocorre esse grande dilema médico que o Dr. Kepp cita nos seus livros. Porque quando o médico cura o paciente fica insatisfeito e começa a atacar o médico porque ele foi curado, ele não gostaria de ser curado. Porque se ele tem uma doença, ele usa essa doença como uma muleta, né, para não ter que lidar com o seu interior. Agora, se o médico não cura, ele ataca do mesmo jeito. Então, quer dizer que é uma situação que é quase indissolúvel se não entrar nessa conscientização, na interiorização. E essa seria a solução para a pessoa ter uma vida mais saudável, é claro. Assuntos como esse de saúde e outros que estamos tratando aqui no programa são constantemente tratados na Escola de Línguas Millennium e hoje temos aqui a professora Helena. Exatamente, eu acho isso muito importante. Quem tiver interesse nesses assuntos e que queira se desenvolver, busca essa escola de Línguas Millennium, que tem 6 unidades em São Paulo. Estamos também abrindo cursos por internet para pessoas que não moram na cidade. E o que a gente nota com os alunos, que assim, a sociedade ele faz um tipo de lavagem cerebral nas pessoas, né? Então a vida fica mais e mais restrita para a pessoa. Ela começa a tratar só assim o trabalho que ela tem para poder sobreviver, trabalha num banco, numa empresa multinacional, por exemplo, de poder pagar as contas, de levar o filho para a escola. Então, a pessoa começa a viver uma vida muito restrita e no final de semana está tão cansado ou escutado que fica só na televisão assistindo programas assim, sem valor nenhum, né? E quando a pessoa começa na nossa escola, é como se abre o mundo, né? Se abre esse mundo da transcendência. E a pessoa começa a viver as coisas que ela tinha esquecido, que ela vivia talvez mais na infância, né? Começa a sentir essa alegria de viver novamente, né? Então é uma verdadeira terapia. Mesmo quem não tenha muito interesse numa língua, venha estudar, porque você ganha a língua de graça. O resto é assim, algo muito bonito. Então, e para quem quiser se aprofundar nessa questão das artes e da beleza, né, nós temos no nosso festival de inverno desse ano em Cambuquira, no Grande Hotel Trilogia, será o German Fest, ou seja, o festival será dedicado à arte e cultura germânicas, nas suas mais diferentes formas. Então, através da música, exposição de artes, da dança e de muitas palestras sobre a cultura germânica, com histórico na arte, na parte da literatura, inclusive da culinária, né? Vai ter uma comida germânica na época. Então, para maiores informações, vocês podem entrar em contato pelo nosso telefone em São Paulo, 11-3814-0130, com a Mariane. O festival será de 6 a 9 de julho em Cambuquira. Temos pacotes completos para a ocasião. Ou pelo site www.grandehoteltrilogia.org. Até a próxima.